E hoje eu descobri o quanto eu te quero. Cozinho de dormir, vem que eu te espero assim. E eu hei de conquistar teu coração durão demais, que não quis pagar pra ver, nem dar o braço a torcer. E eu vou te levar pro mar, nas pedras eu vou te amar. E ao ver o sol se pôr, eu vou te matar de amor. Eu vou te levar pro céu, pra onde você quiser. Eu tenho um beck pra depois, pra brindar o infinito de nós dois. De nós dois. De nós dois. E hoje eu descobri como eu te quero. Ursinho de dormir, vem que eu te espero assim. Eu hei de reconquistar teu coração durão demais, que não quis pagar pra ver, nem dar o braço a torcer. Eu vou te levar pro mar, nas pedras eu vou te amar. E ao ver o sol se pôr, eu vou te matar de amor. Eu vou te levar pro céu, pra onde você quiser. Eu tenho um beck pra depois, pra brindar o infinito de nós dois. Tá bonito? De nós dois. De nós dois. Pra todo o Brasil. Valeu! Nós dois.